8001, não chame agora o Centro Recife, na frequência no 2085, ao término 2545. 2585. Lima Kilo Zulu, informe de intenções de pouso. Não do zero, senhor. Sente. Apresente para a posição Bonf para interceptar a chegada a Bonf, Lima Kilo Zulu. Já perdi a pena do vento, dá o do zero, vou ver o Kilo Zulu. Confirme? Completar o procedimento, 6305. Estamos na Pro do VR, o Lima Quilo Zulu, mais próximo irá cancelar e, se possível, uma pena do vento ao do zero, o Lima Quilo Zulu. Ok, entendido que irá cancelar quando mais próximo, ok. Mantenha na Pro do VR, Salvador, o Lima Quilo Zulu. Ok, Lima Quilo Zulu. China 6315, desça para 2000 pés, ajusta no 0, no 2, em forma estabilizada. 2000, estado 1012, reportará estável, 6312. 6462. Suba agora e mantenha um 100. Tipo 100, 4862. Quando dá a possibilidade, senhor, nós não chegou a nossa modificação, nós vamos solicitar o centro, se possível, com o senhor, a modificação de destino, cancela a Boa Jesus da Lapa e prossegue para Guanambi. A nossa radial de saída é 275. Sente, Guanambi, aguarde com relação. 5491. Para o autocontrole. Na escuta, prossiga. Estimado de pouso, por gentileza. 1635. Copiado. Papá triplo Romeu Novemba, vento 080 graus, 17 nós. Livre decolagem da 10, confirma. Decolando da 10, tá vendo? 2062, vamos para a espera da 10, pronto. Agora a 10 milhas com um grau de despedida de 240 nós. Assim, a gente reduzido para 2009, gol 9780. China 63, eu não sei em controle. Na escuta. Informa o tráfego na posição de 9 horas, mantendo 500 pés, sem altimetria, não irá interferir no céu. Assim, a gente tem o tráfego na esquerda 63, vamos seguir. Tigo Corrigia, Baita 4862, estimado de pouso para Guanambi. Estimando Guanambi para 103. Correção, senhor. Guanambi para 1 minuto só. Liga com o motor 98. 198, novembro. 855, 4 horas e 20 minutos. 55, 1755. 1755, 2 horas e 20 minutos, mais 2 horas e 20 minutos, está autorizado o direto o destino, a Baita 4862. Natal, autorizado nível 370, via Pesolu 10, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição de par, controle 198, transponda 5013. Doutora, o trip 5491, boa tarde, está ciente da Tango? Trip 5491, acionando a educação, chegada bom, desce, mantém o 050. Desce, mantém o 050, chegada bom, trip 5491. Bono 780, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite o curso localizador. Esquerda 020, limite o curso localizador, Bono 780. 6315, estabilizado para o IRS. Confere a meia, corrija uma milha para o marcador externo, completo final e chame torre. 118, décima meia dúzia. 26, obrigado, bom serviço. Forçaram no 333, controle. Forçaram no 333, não pode passar. Informa um tráfego na posição 12 horas, 8 milhas, pairando 500 pés, o Romeu 44, hein? Não irá interferir com o seu. Forçaram no 333, controle de Salvador, Romeu Novembro. Romeu Novembro, contato de radar, sub mantém o 400. Saída da EL. Da EL 400, novembro. Trip 5491, desça para 4000 pés, ajuste altímetro 10012. 4000, 1012, 5491. Azul 9130, controle. 9130, prossiga. Passa nível de voo 160, chama agora o centro Recife na frequência 13325, ao término 251. 3325, 251, agora o 9130 da Azul. Você era no 333, está autorizado o final ILS X-Ray, desça para 2000 pés, ajusta no 012, em forma estabilizada. Marcelino 333, autorizado a descer do Telegram Prédios com a maré sobrepesada. Gol 780, desça para 3.000 pés, ajuste altímetro 90.12. Descendo para 3.000.12, o gol 9780. Ok, o gol 9780, informa que o tráfego que o precede é um Tucano com grau de speed agora de 1.970 nós a 1 milha da posição Duna. Por gentileza, inicie a redução para 1.970 nós. Reduzido para 1.970, gol 9780. Direto Bravo Delta, controle. Atinge, mantém 90, prossiga. Gente, só confirmando, estimado de pouso 1635, confere? Positivo, senhor. Gente, você está agora a 50 milhas norte do VR de Salvador. Chame agora o centro na frequência no 2685, alterno no 2545. Positivo, chamará Recife agora no 2685, alternando no 2545. Obrigado, Bacar. O Bacar 4862, que poderia confirmar o ponto de cancelamento? Estimado ponto de cancelamento, o ponto. Professor, 1645, 40 milhas de Guanabira. 1645, o senhor irá cancelar. Ciente. Brata, a 40 milhas de Guanabira. Positivo. Rodão, Guardião, 01. O Gol 9780, intencionalmente, o senhor irá cruzar o localizador aguardando o vetor final. Ciente, mantenha 020, cruzando o localizador, Gol 9780. Guardião 01, prossiga. Picolô de Pirajá, setor norte, Salvador. Tá, agora prosseguindo para a rotatória para retorno ao campo. Centro, mantém condições visuais, 500 pés, aguardando transferência. Ajuste o altímetro 1012. 1012, aguarda transferência. Guardião 01. Controle web 6721, decolado, 4200 na Momo. O objeto 6721, no contato radar, sub, mantenha 310, saída da Momo. Para o 310 na Momo, 6721. Trip 5491 na redução para 200 nós. 200 nós, 5491. Gono 780, reassuma a navegação na proa da posição Duna. Tem condições? Afirmativo, grua direita, proa de Duna, Gono 780. Afirma, informa estabilizado. Pará estabilizado, Gono 780. Gol. Conselho 1333, receptor aí, relógio. Conselho no 333, 1 milha marcador externo, completo final, chame torre na frequência 118, décima meia dúzia. Ele vai chamar a torre 118, décima meia dúzia. Salvador, muito boa tarde, chame a 63, na Fico Livrona. 1806. 23, chame para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo para o pátio 3, 63, na 5. 01 no visual com o aeródromo. Afirmativo. Gente, chame torre 118, décima meia dúzia. 118, décima meia dúzia. Renato, boa tarde. Controle 6721, autoriza direto o GBIT. Mantenha a saída, guarda instruções. Deixona. O bip checado funciona no 333, tem livre pouso no 10, ventos e 100 graus 15. Funciona no 333, pouso que está 1806, decolou 42, controle 198. 20, limite ao curso localizador. Direita 220, limite curso localizador, 35491. Gono 806, contato radar, sub, mantém 190, saída PUCA. Sobe, mantém 190, gol no 806. Romeu, Novemba, chame agora Centro Recife na frequência, no 3325, alterno 251. 3325, 251, Novemba. Conta. Trip 5491, desça para 3.000 pés, ajuste 1002, inicie redução para 1709, trip 5491. Para 3.000 pés, para 1.70, reduzindo de 1.80 para 1.70. Trip 5400, sem identificação, desse manter 050, chegada a Mare. 050, Mare, 5400. Escuta. Vai ter 4861, pois, já vai ter 4862. Eu sigo, senhor. Chame o centro, na frequência 1. 288, altern 260. 288-360, obrigado, boa tarde. Santa 293, táxi autorizado até através do portão 62, reporte para prosseguir. Até através do meio, reportar para prosseguir 313. Estabilizou no localizador, gol no 780. Chama a torre 1862. Torre 186. Solo Salvador, gol 924, uma boa tarde. Sentindo o uniforme, autorização Maceió. 924, chamou Maceió? Afirmativo. Só instante para 412 na sequência, gol 924, escute aí o uniforme, é o título 012. Gente, aguardando a autorização, gol 924. Linha 315 se aproximando no sinal do Pátio 3. 6315, ingresso então em frente até o portão 3, está autorizado, 6315. Frente até o portão 3, obrigado, 6315. Está confirmado. Salvejo 62, 3193. Ótimo, observa o Viagra cruzando a frente, via Juliette e Alfa, ao ingresso na Alfa, torre 286, boa viagem, o T3193. Certo, observa o Viagra após torre 286, Juliette Alfa, 3193. Alô, baixinha. A sobrante a serra baixada travado, gol no 780. 7, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista no 0, uma centena com 18 nós. Guarda autorização, gol no 780. Azul 4089, autorizada a decolagem, deu no 0, uma centena, 18 nós. Decolagem 4089. Temos aprovado conquista ao nível 200, escute no fone, o time no 0, 12, aguarde foto. Boa! Oi, Salvador, boa tarde, estamos 3193.010. 3193, boa tarde, mantenha o ponto de espera no 0, 3193. Mantenha no 3193. Ufa, sério, 1333 na escuta, Salvador. Ufa, sério, 1333 na escuta, por favor. Pode prosseguir com o táxi, está sendo a frequência livre. Pouso livre no zero, uma centena com 18 nós. Livre pouso não no zero, baixar travado, gol no 780. Ok, Sente. Azul 4089, decolou os 47, chama agora o controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, boa tarde. 50, via BDEV, upper novembro 857, o resto conforme a rota do plano de voo. Pista no zero, decola, mantendo reto a decolagem até cruzar 2.000 pés, a terceira milha após curva direita. Perfil de subida da AEL, lenda após lenda, BDEV. O controle 19.8, torre 18.6 e o código 5014. Autorizado Galeão 360, operou 550 até BDEV, após o número 857. Saída da AEL, lenda BDEV. 19.8, controle 5014, gol no 394. 5014, reporte ponto puxa sinal, portão 62, gol no 394. Chamarei, 394. Gol 3661, pushback travento. Autorizado, time táxi, 3661. Gol 1924, ponto para 4. Está pronto, copia o 924. 924, aprovado, nível de voo 350, 350, aerogel pelo ISO 58. Pista 10, decola, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha, após curva pela esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, Aracaju, Puca, Jamo, transição Caju, controle 1.9.35, a torre 1.8.6 e acione o código 5025 para o 1.9.24. Vicente, autorizado 350, Perú 58, decola 10, mantém reta, cruzar 2.003 milhas, curva esquerda, Pucajá, Mucaju, 1935 controle, 186 torre, 5095 no transporte com 924. 50 aqui, chama enquanto puxa sinal, gol 924. Chamará o gol 924. Antena 18, 9. Decolagem no 0393. O 1780, seu solo 49, chama agora o solo 1219. Solo 1219, gol no 780. 5400, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado, 5400. O gol no 780, livrou a pista na época. 780, táxi via pátio 3, a próxima esquerda após a Alfa, chama para ingressar no pátio 1, o 780. Assiente, a Alfa para ingresso no pátio chamará, primeira esquerda, gol no 780. Está livre o ingresso à primeira esquerda via parte 3, chame para ingressar no pátio 1, ok? Assiente, livre o ingresso no pátio 3, chamará para o ingresso no pátio 1, gol no 780. 35489, cota. Para copa, senhor. 49 horas de base para final, baixar e travar de pouso. Livre pouso 1-7, o vento 90 graus, com 16 nós, o trip 5491. Fiora. 2 mil pés da terceira milha, após, pula pela direita, perfil de subida é a gole, eval, após eval, direto, vitória da conquista. Controle 1-9.8, torre 1-8.612, acione o código 5036. Vitória da conquista, 200, conquista 10, reto após 2000 na terceira milha pela direita, saída gole, frequência 1998 controle, 1996 torre, transponder 5036. A subida é gole e eval, após eval conquista, ok? Gole e eval, após eval conquista. Fala gol no 6000 no 8, puxa essa lagarta. Pelo 8, atualizado, time táxi, 600. Vai chamar táxi pelo 600. Gol no 33, cota. 333, siga. Gol no 33, atualizado, São Paulo com gol. Nível de voo é o 360. Via bridge, a Pesulo 16 e o resto conforme a rota do plano de voo. Pista, o Lovão da cola, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva direita, perfil de subida da El Leda, após Leda. Direto à posição bridge, controle 1-9.8, na torre 1-8.6, acione o código 5037. Ok, livro 360 para São Paulo, decola da 1-0, mantém 3 milhas ou 3 mil pés, perfil da El Leda, após Leda direto bridge, apresentou 1-6-19-8-6 e ainda 5037, transponder do 333. Bateu o portão 4, pronto, puxa sinal. Chama lá. TP5491 livrou o posto 17. Ok, o seu estacionamento é o pátio 3, inicialmente mantém a presente posição e aguarde para prosseguir com o táxi. Ok, vai manter a posição. Olha, ingresso do pátio 1, gol no 780. Até o portão 7 do pátio principal autorizado, gol no 780. Até o 7, gol no 780. Bota 3661 para o táxi com 121 na borda, alternando Salvador, 2 horas e 30. 30 Salvador, PB de quanto? 1-3-1? 1-2-1. 1-2-1, táxi autorizado à direita via Índia, Alfa, ao ingressar na Alfa, transfira 14-86, altímetro 1012, boa viagem. 1012 à direita, Índia, Alfa, ingressar na Alfa, 18-6, bom dia. Solo, 3566, pushback, acionamento, posição 9. Aguarde para puxar no 9, tá 3566. Solo, bom, 3-4, puxa acionamento no 612, né? Gente, aguarde para o puxo no nosso 394. Guarda. Azul 4089, chame Recife, frequência 3625, alterne 1251. Vai seguir. A primária é 3625, a secundária é 1251. 335 Romeu 5 ano, 489. Salvador, o gol 924 do 5 para o puxa acionamento. Sente aguarde para puxar o gol 924, só instante, por gentileza. Tem uma sequência de horário para passar a retaguarda. Quem sentido pode esperar? Sente aguarde 924. Tem condições da presente de vir numa base direta para 10, mantendo a velocidade? Estou com tráfego a 5 milhas do marcador externo. Ok, senhor, positivo. Lima que isolou, vai prosseguir para a base. Fazer uma final curta, Zulu. Final curta. O vento, uma centena, 16 nós. Ciente, Lima, aquilo, Zulu. Torre, boa tarde, 361 da TAM. Pronto, ponto de espera no zero. 361, mantém o ponto de espera. Hoje eu não vou 862. 862. Para o táxi, chegou 1600. 1-5-1 a bordo, alterna Fortaleza, 2 horas e 40 de autonomia. 1-5-1, 12h40, Fortaleza, táxi autorizado, via pátio, ingressar na Juliet e Alfa, 286, altímetro 1012, por viagem, gol 600. Juliet, Alfa, no ponto espera, 186, gol 600. Continue a aproximação número 2 para pouso. O tráfego número 1 está na curta, base curta da pista 1-0, aproximadamente uma milha da cabeceira. O vento 90 graus, com 18 nós. Informarei pista livre, trip 5400. 5400. Escute a informação em uniforme, altímetro 012, espaço militar, livre acionar, chame táxi, aguardando a copa, Força Aérea 443. No 394, após a passagem do ATR da tripe a cauda, autorizado puxar e acionar no portão 62. Após a tripe, o 394 autorizado puxar na tripe. Lima Quilo Zulu, solo 56, libera a próxima direita, chame solo frequência 1219, Lima Quilo Zulu. 219, graças pela colaboração. Gente, para o pátio 3 autorizado prosseguir, inicialmente até aqui eu estou com a TR da trip também para este pátio, a posição do trip a princípio é a posição 7, ok? Se for antes, está livre para prosseguir, se for depois, observar o estacionamento da TR aguardando para prosseguir. O Lima clausurou. Ok, vai aguardar o trip. Trip 5400. O vento 90 graus, 18 nós, tem pouso autorizado. Trip 5400. 5400. 4 do pátio 3, trip 5491. 704 do pátio 3, trip 5491. Lima Quilo Zulu, a terra da tribo vai estacionar a posição remota 04 do pátio 3, na sequência livre até o seu estacionamento. Lima Quilo Zulu. Ok, tá vindo ao comendo, vai aguardar o Lima Quilo Zulu. O 924 ainda aguarde o push. Teronave vai passar aí a retaguarda sentindo ingressando no pátio 1. Será autorizado na sequência com o 924. Sente, 924. Você era um 443, aprovado Natal, nível de voo 1110, direto, decola a pista 10, a curva à esquerda após 2 mil pés ou 3 milhas, executa inicialmente o perfil subida Conde, Após direto Natal, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, acione o código 5572, força aérea 443. Natal, direto 190, decora da pista 0, curva à esquerda, atendendo 10 a 3 mil da PMR, saindo da ponte, após direto Natal, decora 5572, torre 2643. Ativo 02 no POB, a decolagem será a partir da cabeceira ou a interseção, hotel? Interseção, hotel. 0443, então, táxi autorizado até a interseção, hotel, onde manterá a posição e chamará a torre 1186 para ingresso da decolagem a partir do hotel. 0443. É, o 5400, livrando a sua escuta. 5400, ingressa a primeira esquerda aqui no pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, posição 001 do pátio 1. Ingressando aqui no pátio 3, chama para ingresso no pátio 1, posição 01, 5400. Solo, 3356 para o táxi, 115 a bordo, 2055 Recife. 115, 255 Recife, táxi em frente, segue o 37 da Gono através do 62, quando no ponto de espera, chama na torre 186, altímetro no 012, 2 viagens Gono, ou tá 3566. Ok, segue o Gol, torre 186, no ponto de espera, muito obrigado, tenha um bom dia. Dia. Então, companheiro. Solo Gono 394 para táxi, 160 a bordo, 3 horas e 30, Campinas. 160, 3 e 30, aquilo para pano alternado, táxi em frente, via Juliette e Alfa, no ponto de espera, torre 186, altímetro 1012, boa viagem. Juliette e Alfa, ponto de espera 186, obrigado, boa tarde. Solo Gol no 333, pushback, encerramento no 04. Só um instante para puxar Gol 1 no 33. Chame controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, boa tarde. Sala 35400 para ingresso no pátio 1. Olá, Angela, 900. O voo passar será autorizado, ok? Ciente, mantém posição até a passagem do voo 5400. Então, 3566 na escuta? Prossiga, 3566. A livre até através do 62, após o trip cruzar a frente que está na saída do pátio 3, será autorizado para seguir até via Alfa, ok? Ok, vou aguardar no através do 612 e aguardar o cruzamento do trip da 3566. 5400 após o gol, está livre até o 01. Após o gol, livre até o 01, 5400. O gol no trip 3 estacionará um Embraer da trip à sua direita no portão 01, na sequência será autorizado para o pushback, ok? Sim, trip 3. O 924, o Airbus da TAM, sua esquerda, 5 traz passar a cauda, está livre puxar no portão 5, chame táxi 924. Sente para a passagem do Airbus, livre puxa acionamento com 924. 4-3. Autorizado a alinhar e manter a partida da interseção no 443. Alinhar e manter no 443. 2, Salvador, boa tarde, com 394, ponto de espera no 0. Sente, mantém um ponto de espera no 394. Mantendo. No 600, decolou 02, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, gol no 600. Controle Salvador, gol no 600, decolado, boa tarde. Boa tarde, gol no 600, contato radar na decolagem, submanter o 370, saída PUC. 70, PUC, o gol no 600. Azul 4116 está 40 milhas sudoeste da posição em TAP, reassume e vem na proa de TAP, descendo até o 060, 4116. WhatsApp 060, tá com o nome.